465. Jornal AM 660. Rádio Jornal. A programação a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores. Você está sintonizado, na 660 kHz. Bota alegria. Jornal. Jornal. AM. A rádio que é ouvida em toda a região. A melhor. Jornal. Uma nova rádio. Mais alegria. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Sou cantador e tudo nesse mundo vale. Programa Jornal do Sertão, despertando todo mundo para a luta e para a batalha. Juntos, a partir de agora, nós estaremos até às 6 da manhã, comunicando com alegria, com prazer e muito bom gosto. Estou acordando todo mundo para mais um dia de trabalho. Bom dia, trabalhador. Bom dia para toda esta gente querida desse meu sertão velho desmantelado. Estamos por cá, chegando no seu rádio, manhã, madrugada de terça-feira, tempo bom. A nossa homenagem, parabéns a você que hoje faz aniversário, completa mais um ano de vida. Olha, que Deus seja o seu maior presente, saúde, paz e muita, mas muita felicidade mesmo. Bom dia, juntos no seu rádio estaremos a partir de agora até às 6 horas da matina. Papai do céu sempre vai nos dar força para vencer as lutas, as adversidades da vida, vai nos proteger, nos livrar de todo e qualquer mal. Mas lembre-se de colocar Deus e Cristo acima de tudo e de todas as coisas. E vamos à luta! 4:23 agora. Laércio Rocha. Tô por cá, chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começando o nosso programão aqui na Jornal de Itapetinga. Bom dia, bom dia. Obrigadão toda essa gente boa pelo carinho da sintonia. 4:33, agora 4:33, minha gente. Thank you. muita gente no campo, na roça, nas fazendas, muita gente já, ainda com seu radinho, a pilha, tradição de só ouvir pelo rádio, pelas ondas do canal 660, com seu radinho, a pilha, a energia, a bateria lá em cima do morão do curral, lá em cima da porteira, em cima da janela, outra que coisa boa, aqui na Rádio Cor, que todo mundo ouve, a coroa, a mais querida, 57 anos, uma história de muito, mas de muito sucesso mesmo. Busca, pois, em primeiro lugar. Você, maior de 18 anos, que tem interesse em estudar a Bíblia, venha fazer o curso de teologia totalmente gratuito. As aulas serão ministradas no quiosque do 12 de dezembro. Faça sua inscrição pelo telefone 779-9916-9016. Curso de Teologia Básica Deixe a Bíblia Falar. Uma realização do Seminário Teológico Ebenezer. Tô indo, pedindo a Deus que possa nos abençoar, nos proteger, nos livrar de tudo e qualquer mal e nos conceder um dia de terça-feira abençoado, Dia Mundial da Água. Bom dia, bom dia. YH465 Jornal AM 660. Rádio Jornal. A programação a seguir é uma produção independente, de responsabilidade de seus idealizadores.